vestes sacerdotais foram feitas com beleza, honra e santidade. Cada cor falava de tua glória, cada pedra lembrava teu povo. Tu és o Deus que veste seus servos com dignidade e propósito. Com graça nos cobres, com amor nos separa. Sagrados a ti, somos o povo escolhido, chamados para te servir. Tudo foi feito como mandaste, com fidelidade e devoção. O tabernáculo estava pronto, o lugar da tua presença viva. Tu és o Deus da perfeição, Deus que honra o homem.